Meu coração tá fazendo barulho igual terremoto grau 10, chamando teu nome, gritando te amo. Só você ainda não percebeu. O teu coração deve estar surdo ou se machucando por orgulho. A escala só aumenta, você sabe as consequências de um coração apaixonado. Hoje ainda todo mundo vai saber que teve um terremoto no Brasil, quando minha boca beija tua boca e o desejo explodir, deixando o amor tomar conta de nós. Hoje ainda todo mundo vai saber que teve um terremoto no Brasil, quando minha boca beijar tua boca e o desejo explodir, deixando o amor tomar conta de nós. Só você ainda não percebeu. O teu coração deve estar surdo ou se machucando por orgulho. A escala só aumenta, você sabe as consequências de um coração apaixonado. Hoje ainda todo mundo vai saber que teve um terremoto no Brasil, tua boca e o desejo explodir, deixando o amor tomar conta de nós. Hoje ainda todo mundo vai saber que teve um terremoto no Brasil, quando minha boca beijar tua boca e o desejo explodir, deixando o amor tomar conta de nós. Hoje ainda todo mundo